Alfa Serra Vitor 366, deu o capoeira. Gol 1812, torre 118, decimal 9. Pode confirmar a frequência da torre, 118? 118, decimal 95. 118, decimal 95, 118. Torre Salvador, uma boa noite, o voo 9812, está estabilizado em RNAV, está 1-0, seu capacete. Voo 9812, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 109. Lembro de pouso, pistão 0, voo 9812. Voo 1192, decolada 5-1, chame controle, frequência 120-8. 120-8, voo 1192, boa noite, até a próxima. O 1192. Já passando 4 mil pés, via saída Puca para o nível 370. Saída Puca, após nível 370, o 1192. Boa noite, 1-2 no salve 55, direita, salve 1-2-1 no decimal 9. 6-1, abre. Alô, boa noite. Gol. Oh, bom dia. 892 da Gol Litorna. Pode ser. 1219. Perdão, peraí. Alô, bom dia. 1819 da Gol Litorna. Pode ser. Gol 1812. Bom dia, táxi. Via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, obrigado. Eu sempre 5-0, descarregue para Jota Chopper e ação de tráfego, posição 4. Então 3520, bom dia, está pronto para cópia? Pronto, cópia, então 3520. Então 3520, está autorizado João Pessoa, ao nível 370, via rota Ampezulu 17 até Recife após DCT. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120.8, transponder 5065. Então 3520, cotejamento correto, portão 04, chame pronto. Chama na 3520. Gol 1173, ciente da chave, 380 Guarulhos. Gol 1173, ciente, aguarde cópia. Ciente, confirma. Então 3520, solo voltando? Confirmando a primeira curva, vai esquerda após a decolagem. Afirma, curva esquerda, 3520. Gol 1173, cópia. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Ampezulu 10 até Taubaté. Decola pista 10, primeira curva à direita no perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponda 5074. 360, Ampezulu 10, Taubaté, 10, direita, Dael, Leda, Motiva, 208, 5074. Correto, chame pronto, portão 03, gol 1173. Sinal 9570, acione a identificação de chegada Mari para o nível 050. 750 para 9570. Voa inicialmente direto Itap, após Itap, Serra Vitor 366. Itap, Serra Vitor 3520. Autorizado o Genitax para 3520. 8816, bom dia, Suzano 230, 55, Serra 2366. São 38116, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050. Voa direto ITAP, após ETAP, Serra Vitor 366. ITAP, ITAP, Serra Vitor 366, grátis. Solo Salvador, 3520, pronto para o táxi, com 121 a bordo. Serra Bravo, Mike Oscar, 0216. Com 9434, está com a informação Delta, no pátio 3, na posição 2. Romeu, para autorização para confirmação. 3520, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118-95. O ajuste 10 no 3, tem um bom voo. 10 no 3, via Índia, 18-95, bom dia, 3520. Voo 9434, está pronto para cópia? Copia. Voo 9434, autorizado com fins, nível 360, via rota Upezulu 21, até Mopsu, Mike Oscar, Papá, Sierra Oscar, após conforme nota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor 1, Elefa, após Elefa, Nitibu, para interceptar o Upezulu 21. Frequência do controle, Salvador, 120.8, transponder 5070. Ok, utilizando confis o nível 360, conforme rota, vai interceptar Upezulu 21 até Mopsu. Conforme rota, decola da 10 à direita, saída Arbor 1, Elefa, Mitsu, 128 o controle, 57, confirme o 5070 é o transponder para o gol 9434. Afirmo, 5070 e confirmando a saída Arbor 1, Elefa, após Nitibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Arbor 1, Elefa, Nitibu, a saída para o gol 1434. Protejamento correto no pátio 3, chame pronto, gol 9434. Chamando a Corona 73 no Finger 3, pushback via funamento. Autorizado, gol 1173, chame táxi. Chamará, obrigado. Decolador 21, controle 120.8. 0-8, daqui a pouco. Salvador, muito boa noite. 3520. 3520, contato radar decolagem, suba para o 370, via saída Pucra. Via Pucra. Autoriza direto Pucra na presente? Autorizado, approach Pucra. Vai no Pucra. 3520. Decimal no 09570. 09570, Torre 1, 18, decimal 95. Para o táxi, o voo 1973, 172 é o PLB, 350, altera na Galeão. O 1973, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1093, tem um bom voo. Gente, no ponto de espera 1095, 13, obrigado, uma boa semana. Salvador, bom dia, o TAN 9570, final, zero visual. 013, autorizado a Rinaldo, adaptando zero, importa no Serra Vita 366. 7, informar o 366, 2503. Autorizado o pouso, 10, TAN 9570. Boa noite, o 1973, o ponto de espera avisou que a aeronave da ação. O 1973, mantém o ponto de espera. 3520, chama centro de pista, frequência 126, decimal 85. 2600, grato. Nuno 73, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Sim, manter no zero, Nuno 73. Então, 9570, no solo 27, direita, solo 121, decimal 9. Então 9570, bom dia, táxi Alfa e Kilo 43, remota 7 Lima. Alfa e Kilo 43, 7 Lima. O Nuno 73, autorizado de colar pistão no zero, vento 100 graus, 08 nós. Seguida de colagem, gol o Nuno 73. Nuno 73, decola 229, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, boa noite, é o gol 1173. Gol 1173, contato radar decolagem, dupla para o 360, via saída da El. Via da El. Salvador approach, boa noite, Argentina 1910. Argentina 1910, Skoka Dance, clear to my arrival, descend at level 050. Clear to Mare arrival, and descend 050, Argentina 1910. Estabilizado visual, Serra 2366, 1038 no meio. 1038 no meio, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 38 no meia, passando externo, baixado, travado, visual. No meio avistado, QNH 10 no 3, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 2 nós. Go ahead. We are going to check RNAV runway 10. Expect to exit Air Navy runway 10 after its position, fly Sierra Vida 366. Okay, I understand. At the moment, we are flying Sierra Vida 366. Get through Sierra Vida 366 now. Okay. At the moment, we are flying direct for Sierra Victor 366 in a 19er 10. Aos 36, solo 121 no décimo 9. 219. 4, dando parte 3, na posição 2, Romeu, para pushback. Cliente, Gol 9434, autorizado pushback, acionante, chame taxa. Chama na passagem. Solo Salvador, bom dia, só 3186. Dando 3816, táxi Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 38 no meio. Ou o 973 chama seu recife no 25 desse baú. Kilo 9 1 0, rating sky level 050. Argent Kilo 9 1 0, descent 2,500 feet, and 8 1 0 3. Clear to Air Navy, report to Sierra Vista 360. Okay, descent 2,500 feet, Argentina 1 9 1 0. Paulo, é o gol 9434 agora para o táxi, tem Campinas, 3 horas 120, 120 a bordo. 19434, autorizado o táxi, via pátio 3, pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décima 95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Pátio 3, pátio 1, Índia 1895 Lavo, com 1013, 9434. Obrigado, bom trabalho. Posición Sierra Víctor 360, Argentina 1-9-0. Salvador, muito boa noite, eu vou 9434, está ingressando na Índia, próxima porta esperada 1-0, próxima decolagem. Gol 9434, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 079. Ok, está autorizado alinhar e decolar da pistão 1-0, gol 9434. Fio da subida da El, Leda, após Irume, para interceptar Upper November 857. Frequência do controle 120.8, transponder 5115K. classificação 5113, o gol 1561. Daniel Marcelo, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 1561 no cotejamento correto, portão 01 no chame pronto. Pai Lani, Argentina 1, 9-0-1-0. Voo 9434, decolado 45, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, voo 9434. Argentina 1910, please land, runway 10, wind 1, 00 degree, 08 knots. Please land, runway 10, Argentina 1910. Na decolagem, suba para o 360, via Cedar Bono. 360, Arbor 1, voo 9434. Argentina 1910 on the ground, T48, turn right, ground 121, decimal 9. Ground 121, decimal 9, decimal 1910. Control direto pro voo 9434. Autorizado, direto ali. Grato. Vamos aqui que vai a porta. China 1910, continue your taxi via Alpha and coming back before taxi with Juliet. Alpha, for Juliet, China 1910.